Quer tá junto, acompanha no corre da vida 210, é. Avenida Brasil, sentido centro. Bem-vindos ao Rio de Janeiro. Já passo por aqui faz um tempo. Nunca parei, nem pretendo. Olhando ao redor, cê pode ver uns em pânico, uns em óbito. Ser humano quer o pódio. Eu também quero. Mas é lógico, sem pisar ninguém, certo pelo certo. Papo reto não é código. Quantos estão alimentando o ego ao invés de pedir perdão? Filho pródigo. Quem sou eu pra botar ordem na casa ou nos prédios? Não sou síndico, mas sei que quem marcar da janela, se dormir, vai cair. Eu tico, é um olho no peixe, outro no gato. Os dois abertos é o papo. No bolso uma onça, garupa, um mico, leão. Meu pescoço dourado andando pelo meu bairro. Com ou sem dinheiro, bem vestido. Oportunidade, decisão. Minhas escolhas, meu destino. Nossas escolhas, nossos sonhos, nossas perdas, nossos ganhos, nossas vitórias, iniciativas, nossas histórias, nossas vidas.